congratular-me por estarmos aqui hoje por este município passar a fazer parte da rede, a rede solidária do medicamento, uma rede que fica com uma malha cada vez mais estreita e que muito nos agrada, e acho que é um excelente presente de Natal aqui para os municípios de Oliveira do Hospital. Pela primeira vez na história, dois setores que nem sempre estão, enfim, alinhados, ou totalmente alinhados, o setor da saúde e o setor social, uniram as mãos e criaram esta associação, a Associação Dignitude, que é uma IPSS. Representados do lado da saúde pela ANF, a Associação Nacional das Farmácias, e a Apifarma, a Associação da Indústria Farmacêutica, e pelo lado do setor social, a Cáritas e a Plataforma de Saúde em Diálogo. Arrancámos então para o terreno com este programa, o Programa ABAN. E foram logo desenhados 10 princípios deste Programa ABAN. Neste programa veio, de facto, de alguma forma estruturar isto, porque ele naturalmente quer-se solidário, quer-se agregador, mas quer-se também nacional, que tenha uma dimensão nacional, e isto é muito importante pela mobilidade hoje em dia das pessoas, é a sociedade líquida em que hoje vivemos, e este programa permite que um beneficiário do Programa ABAN tenha acesso aos medicamentos, seja aqui em Oliveira do Hospital, seja em Coimbra, seja em Viseu, se tiver necessidade eventualmente de se deslocar, ele pode perfeitamente usufruir das mesmas condições num sítio e noutro. Desde logo este programa foi desenhado tendo em conta este valor da transparência. Dizer-vos que a Associação Dignitude, os custos da sua exploração são totalmente suportados pelos promotores iniciais, sobretudo pela Associação Nacional das Farmácias e pela Apifarma. Cada euro que é colocado no Fundo Solidário ABAN, como será o caso aqui deste parceiro referenciador da Câmara Municipal, cada euro que é aqui colocado é um euro que é usado na comparticipação dos medicamentos e não é usado para fazer face a custos de exploração da estrutura. Os cidadãos que estão a passar um período menos positivo têm direito a um acesso igual à mesma qualidade de serviço que qualquer outro cidadão, sem qualquer tipo de discriminação. Através de um cartão em que o utente se dirige à farmácia e, portanto, no total anonimato, os medicamentos são dispensados.